Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Jordão e estava no deserto, conduzido pelo Espírito. É o Evangelho de Jesus para nós no dia de hoje. E cada palavra dessas para nós é importante. Jesus, repleto do Espírito Santo. Lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado no batismo de penitência por João, ele ficou repleto do Espírito Santo. Então agora Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Jordão e estava no deserto, conduzido pelo Espírito. Tudo isso é muito importante para nós. Nós estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1 até 13. Vamos em frente. Durante 40 dias, ele estava no deserto e era tentado pelo diabo. Não comeu nada durante aqueles dias e, decorrido esse tempo, sentiu fome. Ora, o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo o conduziu mais alto e mostrou-lhe, num instante, todos os reinos da terra. E lhe disse: eu te darei todo esse poder com a glória desses reinos, porque é a mim que ele foi entregue, e eu o dou a quem eu quiser. Tu, portanto, se me adorares, tudo isso será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e a ele só prestarás culto. O diabo o conduziu a Jerusalém, levou-o a uma cumieira do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará a teu respeito ordem aos seus anjos que te guardem, e ainda eles te carregarão nas mãos para que não contundas o pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Tendo então esgotado toda a tentação possível, o diabo afastou-se dele até o momento fixado. É o Evangelho de Jesus para nós no dia de hoje. Vai valer a pena você, dentro desse tempo favorável que Deus nos dá. Sim, dentro desse tempo de salvação, nós estamos no tempo de conversão. Eis o tempo de conversão. Eis o dia de salvação, meu irmão, minha irmã, é verdade. Então, dentro deste tempo de conversão, neste dia de salvação, vai ser muito importante que você retome pessoalmente esse evangelho. Eu repito para você, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. E faça você mesmo todo um trabalho. Vá lendo e relendo, até marcando a sua Bíblia. Você pode usar lápis, caneta, quem sabe de várias cores. Em primeiro lugar, você vai tentando entender a palavra e introduzir-se, entrar dentro da palavra. E é impressionante, quando a gente entra na palavra, a palavra entra na gente. E então, daí começa a brotar aquilo que Deus está nos falando a partir daquela palavra. É certo que Deus está falando com você. Esse tempo é um tempo de conversão. Em que tipo de tentação você tem sido pego? Porque o inimigo sempre nos pega, ou pelas coisas baixas da nossa carne, quis começar com Jesus, pegando-o pela fome, Ele sempre pega a gente pela parte mais baixa. A gula, bebida, droga, sexo. Uma brecha pela qual ele sempre quer entrar é o da nossa sexualidade. Nós temos um corpo. Nós temos uma sexualidade masculina ou feminina. E a tentação sempre quer entrar por aí. Mas ele também entra por uma outra porta, que é justamente o nosso orgulho, a nossa soberba. E é terrível. Ele quer nos pegar, então, justamente numa outra parte sensível a nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e como a gente cai facilmente. Ou então, ele nos quer pegar pela cobiça. Do jeitinho que o diabo falou a Jesus: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Não se engane. Quando a gente parte justamente para a ganância, para a cobiça, a gente acaba adorando o príncipe desse mundo e não o rei Jesus. E eu pergunto a você, eu só estou dando algumas dicas porque estou querendo que você pessoalmente pegue esse evangelho, que você pessoalmente faça o seu estudo bíblico. E tenha certeza, na hora que você se aprofundar nesse texto, vai brotar de dentro de você um diálogo com o Senhor. Você vai partir da palavra para a oração, do entendimento da palavra que vai tocar você, você vai partir para a oração. Você vai falar com o Senhor. E também virão os propósitos, virão as decisões. Tenha certeza disso. Não tenha preguiça. Pegue esta palavra, debruce-se sobre ela, faça o seu estudo bíblico. Logo, logo você estará também já em oração, logo, logo haverá de brotar do seu coração a decisão que você precisa tomar. Nós estamos num tempo favorável, nós estamos num tempo de graça, nós estamos num tempo de salvação. Meu irmão, minha irmã, não perca esta graça de Deus. É a chance de Deus para você. Diga comigo ao Senhor: sim, Senhor, eu reconheço que eu sou tentado por todos os lados. E eu tenho percebido, Senhor, que o Espírito é pronto, mas infelizmente a carne é fraca. E eu tenho caído, Senhor, nas coisas mais vergonhosas. Obrigado, Senhor, porque pela Tua palavra estás me fazendo ver como eu sou uma pessoa fraca, como eu me deixo vencer pela tentação. Tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas obrigado porque me dás a mão e me ofereces agora um tempo novo, um tempo de reconciliação, um tempo de perdão. Muito obrigado, Senhor, porque pões diante de mim um dia de salvação. Eu estou nesse dia de salvação, Senhor, e hoje eu me decido por Ti. Senhor, eu não quero mais pecar. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero mais, Senhor, ficar carregando essa vida velha, essa vida antiga. Eu não quero, Senhor. Obrigado pela graça da conversão. Eu me entrego a Ti. A minha opção, Senhor, é por Ti. E obrigado porque, optando por Ti, eu opto pela vida, eu opto pela felicidade. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. E receba a bênção desse Deus Todo-Poderoso que recebe você de volta, que abraça você como filho, como filha. Receba a bênção dele. Bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que estava esperando justamente por você.